E vamos encerrando a edição de hoje do Faça Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligados na Rádio Bandeirantes 860 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã. Bandeirantes 860, nova frequência para velhos amigos. Bandeirantes AM, Rio de Janeiro, 1.370 kHz. Você está ouvindo o programa Reclamar Adianta, com Átila Nunes, de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, aqui na Bandeirantes AM, 1.360. Entre no ar ligando agora para 3282-5588, 3282-5588, 3282-5588. Envie um e-mail para atilaalexandrenunes@reclamaradianta.com.br. atilaalexandrenunes@reclamaradianta.com.br. Aqui você entra no ar de verdade, sem censura. Deixe seu desabafo, sua crítica, sua reclamação. Ligue para 3282-5588. 3282-5588. 3282-5588. Reclamar Adianta. Da mulher. Agora na Band AM ao meio-dia, às sextas-feiras, com o programa tradicional Vilma Guimarães, a voz da mulher. E às quintas-feiras, com o programa líder de audiência Vilma Guimarães, a voz da mulher, em debate quente. Espero você ao meio-dia na Band AM. Vilma Guimarães, a voz da mulher. Acompanhe e participe do programa Faixa Livre. De segunda a sexta-feira, às 8 às 10 da manhã, sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual sobre política, economia e todos os temas que influenciam o nosso dia a dia por um ponto de vista diferente do que você ouve por aí. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Olá, ouvintes. Você curte sustentabilidade? Gosta de conhecer temas ligados ao meio ambiente? Então, conheça o nosso trabalho. Nosso programa é Programa Por Dentro da Sustentabilidade. Eu sou a apresentadora, a professora Margarete Aragão. Todo sábado ao meio-dia. Amado ouvinte da Band 1360, aguardo por você para nos conectarmos às quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde. Sempre na Band, no programa 100% Educação. Um abraço. Bandeirantes AM, Rio de Janeiro, 1.360 kHz. Ou acesse previdência.gov.br e não deixe de contribuir para o seu futuro. Previdência Social é mais seguro para você. Governo Federal. Um minuto em defesa do consumidor. Antes de fechar um contrato de compra e venda, pesquise outros imóveis e se informe sobre o valor do metro quadrado da região. Conheça outros empreendimentos já finalizados da construtora e verifique se ela cumpriu os prazos de entrega. Os advogados do serviço reclamaradianta.com.br alertam. Confira a documentação e leia atentamente a minuta do contrato. Um minuto em defesa do consumidor. Um minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Viva Melhor. Dicas de saúde e bem-estar para você. Metabolismo é basicamente a taxa com que o corpo queima calorias para se manter vivo. Se você sofre com a balança mesmo tendo uma alimentação saudável, a culpa pode estar na sua capacidade metabólica. Praticar atividades físicas em alta intensidade é uma boa dica para você acelerar o metabolismo. Sem falar na alimentação. Não pule refeições e evite dietas rígidas. Reduza alimentos gordurosos ricos em açúcar e farinhas refinadas. Inclua fibras, que levam maior tempo para serem digeridas e estendem o tempo de saciedade. Aumente o consumo de alimentos antioxidantes, como frutas e vegetais. Eles ajudam a melhorar o rendimento e funcionamento do organismo. Viva Melhor. Dicas de saúde e bem-estar para você. Um oferecimento Smart Fit. Academia Inteligente. Então, doutor, infelizmente minhas suspeitas estavam certas. Você vai ter que parar de trabalhar por uns 2 ou 3 meses. Mas é tão grave assim, doutor? Depende. Você paga a Previdência Social? Não. Então é mais grave do que eu pensava. Não sei se tem remédio, não. Quem contribui para a Previdência Social tem auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e muito mais. Pague a Previdência Social e evite surpresas no futuro. Brasil, um país de todos. Ministério da Previdência Social. Contribua com seu futuro. A partir de agora, a equipe de profissionais do programa Reclamar Adianta, sob o comando de Átila Nunes, está a postos para tirar todas as suas dúvidas. Mande um WhatsApp com sua reclamação, sua denúncia, sua pergunta para o time de advogados do Reclamar Adianta. Se preferir, mande um áudio ou vídeo para o WhatsApp 99328-9328. 99328-9328. Participe do Reclamar Adianta através da Rádio Bandeirantes AM. Ou, se preferir, assista o Reclamar Adianta pelo Facebook digitando o programa Reclamar Adianta. Você também pode assistir pelo YouTube, basta digitar Reclamar Adianta. Ou acompanhe pelo Instagram do Reclamar Adianta. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã até o meio-dia. Reclamar Adianta.